7 horas do quadro Vida Saudável e hoje vamos falar sobre o vício em tecnologia, como celular, computador e tablets. É cada vez mais comum passarmos horas e horas em frente a uma tela de computador, no carro, em casa, no trabalho. Muitas vezes é a nossa opção de lazer e também nossa principal ferramenta de trabalho. Até onde podemos ir sem que o uso do computador, da tecnologia, não nos prejudique fisicamente e mentalmente? Nosso convidado é o professor da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, professor Cláudio Costa. Professor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia para você e para os ouvintes. Tudo bem. Professor, existe um limite? Antigamente o povo dizia, tudo em falta ou tudo em excesso é problema, né? Exatamente. Então, é uma questão de dosagem. De uns tempos para cá, a própria academia psiquiátrica passa a se preocupar com algumas pessoas que apresentam um quadro que foi chamado de dependência de internet ou computador, tá? Ou agora celular também, né? Que tem a ver com a internet. E essa dependência, ela pode ser definida como o uso excessivo, então a palavra excesso aparece aí, né, do computador, do celular, assim por diante. Né? Um quadro psiquiátrico ainda em estudo para se definir melhor os seus limites. Entretanto, já se sabe que as gerações mais novas, portanto, de crianças até 14 anos, são as pessoas mais sensíveis a essa dependência. Por óbvio, porque já nasceram na época que isso está no mundo, se chegou ao mundo. Né? Então, chegou ao mundo já com a internet ali 24 horas por dia. A gente pode falar em vício, professor? A palavra em inglês é addiction, que significa adição. No Brasil, se usa a palavra dependência, que normalmente as pessoas falam em vício. Né? Numa linguagem menos formal, nós podemos dizer que a gente pode chamar de vício. Na verdade, existe uma observação externa de uma pessoa que usa muito esses dispositivos, mas também é importante escutar as pessoas, né, que também fazem esse uso abusivo e que sofrem por isso. Esse sofrimento por causa do próprio uso, a própria pessoa sente que ela está perdendo alguma coisa ou está perdendo tempo. Né? Algumas pessoas, se a gente pensar bem, olha, existem alguns sinais típicos de quem já está, pode se avaliar como dependente dessas tecnologias novas. Primeiro, é impressionante, é um certo sentimento de culpa. Também aparece ansiedade por usar o aparelho ou se não está usando. Pode aparecer depressão, porque pode a pessoa estar tendo perdas diante desse uso. Pode haver pessoas que usam de certos artifícios desonestos para ter acesso a essa tecnologia. Né? As pessoas podem também não conseguir seguir a própria agenda do dia, perde compromissos. Né? Uma coisa interessante que todos nós já sentimos, quando a gente está na internet, a gente perde a noção de tempo. Aquilo que parece, mais ou menos, vou ficar aqui um minuto, né? Quando você vê, se passou meia hora. Né? E aí a pessoa tende a ficar um pouco mais isolada, porque não vai conversar com os outros. Né? Às vezes defensiva, é porque se alguém o acusar de estar usando muito, vai falar que não, é porque é trabalho, porque precisa saber das coisas. Né? E aí a pessoa pode até mesmo faltar ou ser prejudicada no trabalho e às vezes as pessoas ficam agitadas. Quer dizer, é uma série de sintomas que o próprio paciente ou a própria pessoa que se queixa disso vem sofrendo e às vezes procura o médico por causa disso. E como você falou no início, existem prejuízos até físicos. Hoje em dia já existem fenômenos de aumento da estatística de busca do profissional médico por causa de alguns sintomas que vêm oriundos do uso abusivo ou errôneo de computador, de celular, assim por diante. Por exemplo, dor de coluna, dor nas costas, né? Dor de cabeça. Né? Às vezes as pessoas ficam tanto tempo assentadas ou deitadas que acabam engordando por causa disso. Né? Algumas pessoas perdem sono e ficam horas até de madrugada diante da telinha azul brilhando na frente dele. Né? Uma condição que às vezes a gente vê falar apenas naqueles digitadores, né, que trabalham em grandes empresas ou fazem trabalhos repetitivos, as pessoas podem ter o que a gente conhece, muita gente sabe de síndrome do túnel do carpo, que é aquela dor que dá, né, na musculatura e nos tendões do punho e do antebraço. Né? E às vezes a própria visão. Tem pessoas que têm prejuízo na visão de tanto que ficam diante da telinha. Professor, muito obrigado pela gentileza do senhor atender nosso convite. Tenha um bom dia, bom trabalho. Bom